Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu santo nome. E declaramos, Senhor, que tudo é para Ti, Jesus. Tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Vem, meu Senhor, encher esse lugar com a Tua presença. Que todas as pessoas sejam tocadas de uma forma profunda por Ti, Jesus. Nós não queremos, Deus, sair desse lugar da mesma forma que entramos. Embora, Jesus, já estejamos muito felizes contigo, porque a Tua presença nos basta, Deus. Mas nós te pedimos que o Senhor mova toda a água parada. Que o Senhor venha se manifestar em nosso meio, Jesus. Manifestar o Teu poder, Teu amor, a Tua verdade, a Tua majestade e a Tua glória. Nós te pedimos pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que não provém de Ti. Todo espírito de incredulidade, toda frieza, tudo aquilo que não é de Jesus. Nós repreendemos, Deus, e te pedimos uma experiência nova contigo, porque Tu és Deus. Nós queremos, Pai, muito mais de Ti, Jesus. Vem, Senhor, tocar-nos de uma forma diferente essa noite. Ah, Deus, nós queremos sair daqui marcados por Ti, Senhor. Com mais uma experiência na Tua presença. Inunda, meu Deus, esse lugar. Abre, Jesus, os nossos corações para Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de um tempo novo contigo. Nós precisamos sentir a Tua presença em nós, Senhor. Oh Deus, abençoa-nos, Jesus. Traz aqueles em paz, Senhor, aqueles que estão se dirigindo até aqui, Senhor. Porque nós sabemos que a cada um o Senhor chamou pelo nome. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Então você que está feliz, eu queria pedir para você ficar de pé. Para louvar e engrandecer a Deus. Você sabe por quê? Porque sentado a gente fica mais acomodado. Amém? Se você está com sono, quando você senta, você dorme. Quando você levanta, você movimenta o seu corpo. Amém? A palavra de Deus diz no livro de Salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, Deus preza pela reunião da igreja. A Bíblia diz que é como óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão até a orla de seus vestidos. Deus faz a comparação dessa comunhão à unção sacerdotal. E a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você sabe o que significa isso, meu querido? Significa que quando você vem na casa de Deus e você louva a Deus com todo o teu ser, com todo o teu fôlego e com todo o teu espírito, você sai daqui com a vida eterna dentro de você. Amém? Não tem lugar para a morte. E é isso que nós vamos pedir a Deus nessa noite. Que Deus abra os nossos olhos espirituais. Que Deus abra os olhos do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E para que a gente entenda os caminhos deles, a gente tem que buscar. E esse aqui é o momento, meu querido. Buscar na casa do Senhor e louvar Ele de todo entendimento. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração,

é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Ti, ó Deus, e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, mais uma Deus. Vez a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, aleluia. A minha glória vida, a minha vida é toda tua, Senhor. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Amém. Você está sentindo a presença de Deus? Se você não estiver sentindo, abra a tua boca, que Deus vai derramar do teu espírito agora sobre a tua vida. E você vai sair daqui como você nunca saiu. Porque a honra e a glória é dele. Amém. E o que ele promete, ele cumpre. E a Bíblia diz: eis que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meu querido, eu não quero ficar fora dessa. Eu não quero ficar fora dessa. E a palavra de Deus diz, ó, antes que a palavra chegue à minha boca, tu já sabes. Amém? Salmo 139. E é isso que nós vamos cantar agora. Teus olhos, eles revelam que eu nada posso esconder. E que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. E por causa disso, leva a minha vida a uma só verdade. Porque quando me sondas, nada posso ocultar. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, cante isso pra Jesus essa noite. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva-nos, Jesus, a tua presença. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Glorifique o nome de Jesus. Sei, e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Nós cantamos, abra os olhos do meu coração, Senhor. Nós cantamos que nós agradecemos a Deus por todas as coisas. Nós cantamos que os olhos do Senhor sobre nós nos trazem paz. Amém? São valores do reino de Deus, que precisam estar incutidos em cada um de nós. Nós precisamos viver essa realidade. Na oração do Pai Nosso, amados, antes que aquela oração fosse feita, o Senhor Jesus dizia: fica no secreto. Os olhos do Senhor nos veem, é no secreto. É lá que nós dizemos a Deus coisas que nós não temos coragem de dizer a ninguém. Mas é lá também que o Senhor fala conosco coisas profundas que nos fazem ter certeza de que Ele é Deus, de que Ele vive, de que Ele reina, de que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Se você ainda não conhece esse amor de Deus, esse poder de Deus, fecha os teus olhos e diz assim: Senhor, do que falam essas pessoas? Se você que está nos ouvindo no rádio nunca ouviu falar desse Deus, fecha os teus olhos simplesmente e diga assim: do que falam essas pessoas? Que amor é esse? Que reino é esse? Que amor é esse que se manifesta através da transformação de vidas? É o amor do Pai, o amor perfeito, o amor que nos sonda, o amor que nos faz ter vontade de ver através dos olhos de Deus. Glórias a ti, Jesus. Santifica, Deus. Aleluia. Glórias a ti. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Nesse lugar, Senhor, tu reinas. Tu tem liberdade, Jesus, em nosso meio, Deus. Manifesta, Deus, o teu poder, o teu amor, a tua majestade neste lugar, Jesus. Glorifica-te a ti mesmo, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. sobre nós, Jesus. Aleluia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino assim na terra como nos céus. Teu reino vem. Aleluia. Teu reino vem. Cante isso, teu reino vem. Teu reino vem. Peço o reino do Senhor Jesus sobre a tua vida. Vem. Aleluia. Teu reino vem. Teu reino poder e tudo. estamos apresentando Culto Brasil. Com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Agradecido seja o nome de Deus, amém, igreja? Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível adoração genuína e verdadeira sem gratidão no coração? Os adoradores que o Senhor procura são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus Cristo curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, e o que voltou não era judeu, era um samaritano. Gratidão significa nobreza de coração. Significa a humildade de reconhecer que Deus faz todas as coisas. E eu quero convidar você, nós amamos muitas vezes você vir aqui à frente no altar, para a gente orar por você, para a gente te abençoar, pedindo bênçãos, proteções ao Senhor. Mas hoje nós vamos vir aqui na frente do altar, só os que têm motivo para agradecer ao Senhor, para fazer uma oração. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, bem baixinho, e você vai vir aqui à frente bendizer o nome de Deus. E eu queria deixar um Salmo 100 para que você possa se inspirar nesta verdade, meus amados. No Salmo 100 diz assim: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e seus átrios com louvor, e deem-lhe graças e o bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Você tem motivo para agradecer a Deus? Eu tenho buscado, meu querido, orientar a igreja, nós sermos fervorosos na oração, na adoração, e sermos, meu querido, diligentes no servir ao Senhor. O que Deus quer é um coração fervoroso. Quando você tiver que fazer alguma conta, o que Deus quer para que eu siga o Senhor? É uma conta muito simples, só a sua vida. Muito simples. A palavra de Deus diz que aquele que quer segui-lo, renuncie o seu eu, tome sua cruz e siga. Porque existe um reino glorioso, poderoso e majestoso, que o Senhor quer mostrar a todos que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos vir aqui à frente então agora, e nós vamos aqui pedir nada, nós vamos agradecer sim. Se você tem motivos de agradecimento, vem aqui à frente fazer uma oração ao Senhor. Você vem aqui ao altar como um ato de adoração ao nome de Deus, aquele que é santo e bendito por todo sempre. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Na terra como santo é o teu nome, Deus. Majestoso é o Senhor, o Rei da Glória. Teu reino, excelso, magnificado seja aquele. Teu reino, digno de desatar o último selo. Aquele que te chama pelo nome. Teu reino, ele diz: vem, noiva minha. Vem, noiva minha. Grande é o teu nome, Deus. A nossa alma se jubila na tua esperança. O nosso coração palpita em ti. O nosso espírito se fortalece na esperança que não confunde, no poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, na certeza que o Senhor não nos deixará órfãos, na condição que o Senhor nos justificou, na compreensão que o Senhor nos chama de filhos. Grande, o Senhor morreu por nós e disse: está consumado. Grande é o teu nome, Deus. Pois teu é o reino. Adora o nome daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino. Teu Deus é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Segura, nunca jamais te deixarei sós, porque todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. A tua palavra diz que o Senhor nos justifica, e se o Senhor nos justifica, quem poderá levantar acusações contra nós? Nós te louvamos pela tua aliança irrevogável, pelo teu amor eterno, pelo teu chamamento, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. O pecado que pesava sobre nós foi suplantado, porque o Senhor foi um homem de dores. O Senhor padeceu as nossas enfermidades, e o Senhor na cruz do Calvário declarou: está consumado. Somos feituras do Senhor. Somos obra da criação do Senhor. Somos projeto dos sonhos de Deus. Você não veio a esta terra por acaso. Você não é apenas um projeto dos seus pais, e talvez seus pais não tenham planejado. Mas você é sonho no sonho de Deus. Aleluia. A ti toda honra, a ti todo louvor, a ti toda adoração. E nós declaramos a ti, Senhor: venha sobre nós. Santo é o teu nome. O que daremos diante dos teus grandes feitos? Quem pode entregar primeiro ao Senhor, para que o Senhor fique devendo algo? Mas foi com laços de amor e benignidade que o Senhor o atraiu. Esta é a riqueza que o mundo não conhece. Esta é a glória que jamais reis, imperadores e governadores não recebem se não tiverem Jesus como seu Senhor. Em ti, Deus, nós temos o amém. Em ti nós temos todas, o cumprimento de todas as promessas da tua palavra. Todas as coisas convergem em teu nome, Jesus. A ti toda honra, toda glória e toda exaltação. Nós te adoramos. E a igreja diz: pois teu é o reino, teu é o poder e tua. pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. De novo. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Se alguém está do seu lado e diz assim: você foi criado para a eternidade, e todos os filhos de Deus vão passar a eternidade com Cristo. Você foi criado para a eternidade. Grande é o nome de Deus, excelso e magnificado seja aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Quero chamar as crianças aqui à frente. Você que nos ouve pela rádio, acesse o site www.pregaçõesevangélicas.com.br. Interaja conosco, meu querido. Faça, peça, coloque seus motivos de oração e nós estaremos orando pela sua vida em Cristo Jesus. Vamos orar, igreja? Deus, o reino dos céus é dos pequeninos, Senhor. Amém, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por cada um que está aqui. Nós queremos agora, Deus, como igreja, Pai, te pedir, Deus, para que cada conceito bíblico, Pai, cada palavra, Pai, possa ser incutida no pensamento dos Teus, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levar o pensamento deles cativo até o Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor possa usar a professora ou o professor que for da hora agora à noite. Fica com essas crianças, Pai, debaixo da Tua paz. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Abra a palavra do Eterno em Mateus capítulo 6, no verso 10. Mateus capítulo 6, verso 10. Nós nos sentimos honrados pela presença do Lutfala e a Lília. Esse casal bendito, peço que acene por gentileza para a igreja dar uma olhadinha para vocês. Que Deus abençoe. Casal de empresários muito bem sucedidos e principalmente crentes no Senhor. Louvado seja Deus, que o reino de Deus seja cada vez mais abundante e impactante na vida de vocês e da família de vocês. Sejam bem-vindos. Mateus capítulo 6, no verso 10. Diz assim a palavra do Eterno: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja pode repetir comigo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, Senhor. Jesus Cristo não veio estabelecer uma religião. Jesus Cristo não veio implantar uma religião. Jesus Cristo veio a esta terra para estabelecer um reino triunfante, glorioso e majestoso. Mas, pastor, o que é um reino? Um reino é uma nação que é governada por um rei. Assim, quando nós dizemos, segundo a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou a orar, venha o teu reino, o que nós estamos falando, em outras palavras, é que a cultura celestial, que as leis do céu, que as verdades celestiais, que os seus preceitos, a sua justiça, o seu amor, o seu poder, se manifeste na terra. Na realidade, meus amados, Deus fez esta terra para ser uma extensão do céu. Deus fez esta terra para ser colônia do céu. O Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós compreendemos, meus amados, que Jesus Cristo vem estabelecer um reino triunfante, majestoso, então muito do nosso espírito de religiosidade, muito da nossa convicção de que o reino é uma igreja, é um local físico, ele vai sendo diluído com a verdade que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer uma verdade eterna, perfeita, soberana e majestosa, em que todos aqueles que crerem nesta verdade farão parte deste reino. Deus estabelece a terra e diz que ficou muito bom, mas no sexto dia Deus faz um homem, a imagem e semelhança dele próprio, e diz que ficou muito bom. E nisso Deus delega autoridade ao homem, a Adão no caso, para governar sobre toda a face da terra, para dominar, para fecundar esta terra por meio de Eva, para multiplicar e dominar sobre todos os seres vivos. Na realidade, meus amados, o Senhor então coloca o homem como corregente deste reinado, em que Deus estabelece no seu trono celestial a sua vontade aqui na terra e diz assim: eu te dou um comando, eu te dou uma missão, e este comando, esta missão é muito grande, é governar esta terra. A verdade, meus amados, que isso é tão grandioso e tão majestoso que nós muitas vezes não conseguimos compreender isso. Entretanto, o diabo, o pai da mentira, aquele que enganou um terço dos anjos que estavam com o Senhor, porque se revoltou e se rebelou contra o próprio Deus, ele virou para Adão e disse para Eva, certamente para Eva, certamente você não morrerá do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal. Neste momento, os olhos de Eva se abrem e vê que o fruto era agradável de se comer. A mentira produz o desejo, a cobiça de Eva de querer algo maior do que Deus já podia ter dado a ela. Ela não estava satisfeita com o comando que Deus tinha dado a Adão, dizendo: você vai governar e você vai triunfar nesta terra. Mas ela pensou: pode existir algo maior, pode existir algo melhor, pode existir algo mais grandioso. Ah, meus queridos, e você sabe da história? Ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão come do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, e eles são destituídos da presença de Deus. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, o afastamento da riqueza, da glória, do governo, do poder e da majestade de Deus. Então, meus queridos, a partir de agora, o homem começa a reinar, não segundo o querer de Deus, não segundo a vontade de Deus, não segundo os projetos do Senhor, mas ele começa a governar, porque esta autoridade já tinha sido dada, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua ambição carnal, pecaminosa, míope, distorcida. Como diz Tiago, da onde surgem mesmo as contendas e os conflitos que há entre vós, se não por ventura das paixões dos vossos corações, ou seja, do desejo egoísta. E havendo desejo egoísta, diz a Bíblia, que haverá todo tipo de males, toda espécie de confusões aonde há um desejo egoísta. Portanto, a visão e a missão que Deus tinha estabelecido a Adão, ela é corrompida por conta do pecado. E este reino que nós deveríamos, como corregentes, governar esta terra para manifestação da glória de Deus, o homem começa a fazer para manifestação da sua própria glória. O exemplo clássico disso é que o homem virou e falou assim: façamos o nosso nome célebre, façamos uma grande torre, e esta torre será tão grandiosa que ela vai chegar ao céu, como se o homem tivesse capacidade de chegar até o céu. E diz a palavra de Deus que aqueles homens começam a construir um projeto para fazer o nosso nome afamado, para fazer o nosso nome eterno, conhecido por todos os tempos. Isso é fruto da vaidade. Você pode ver, meu querido, homens, muitas vezes ricos, pessoas muitas vezes com muito sucesso, elas querem fazer os seus nomes afamados, porque existe uma vaidade no coração delas. Mas engrandecido seja o nome de Deus, porque diz a palavra do Senhor que Deus desce, e quando ele desce, ele traz uma confusão naquele povo, trazendo com variedade de línguas. Babel é a confusão de línguas, porque eles queriam fazer o nome deles célebre. Porque eles estavam agora desvirtuados de um reino cujo o rei é o Senhor dos senhores, não um homem. O homem é um corregente de Deus. Mas quando Cristo vem implantar este reino, um reino triunfante, inabalável, majestoso, glorioso, ele delega à igreja este poder como um agente desse reino para proclamar esta verdade, para anunciar esta verdade a todos os povos e todas as nações, e todos aqueles que creem nesta verdade passarão a fazer parte de uma cidadania celestial. E nessa cidadania celestial, então, a sua visão, o seu norte, o seu paradigma será mudado. Não será mais a tua vontade, o teu querer, os teus sonhos, os teus projetos, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando a igreja compreende isso, e Jesus diz, permaneçam em Jerusalém, porque serão revestidos de poder. E a palavra de Deus diz que aqueles 120 homens estavam adorando ao Senhor, quando veio um vento impetuoso e começou a derramar a glória de Deus sobre aqueles homens. E diz a palavra de Deus, meus queridos, que vem como línguas de fogo sendo derramado sobre cada cabeça daqueles homens. Era um dia de Pentecostes, era um dia da manifestação de Deus, era um dia que o céu se fende, que a glória de Deus se fende, que a presença do Eterno se faz entre os homens. Engrandecido seja o nome de Deus, porque em Babel os homens querem se chegar até Deus, em Babel os homens querem fazer os seus nomes afamados, mas em Pentecostes os homens estão unidos, não para fazer os seus nomes afamados, mas para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles não vão até o céu, é o céu que desce até eles, e diz a palavra de Deus que Pedro começa a pregar e 3.000 homens se convertem. E sabe o que acontece? É que cada um ouvia na sua própria língua o que Pedro pregava. É porque quando existe a manifestação da glória de Deus, existe unidade. Quando existe a manifestação da glória de Deus, existe comunicação saudável. Quando existe a manifestação da glória de Deus, existe unidade, cumplicidade para a manifestação dele próprio. Isso é o reino. Que existe um governo central, verdadeiro, justo, perfeito, inabalável. Jesus Cristo vem para implantar este reino. Mas a implantação deste reino que já veio, reafirmo, na vinda de Cristo, promove muitas coisas. Abram sua Bíblia em Mateus capítulo 12, no verso 28, por gentileza. Mas se pelo Espírito de Deus, que eu expulso demônios, juntos, então chegou a vocês o reino de Deus. Chegou a vocês o reino de Deus. Meus amados, é uma dificuldade nós entendermos isso e nós não entendemos isso na razão e na cognição. Toda manifestação da glória de Deus implica num destronar das trevas. Toda luta que Jesus faz contra demônios, é a antítese do reino celestial, do reino de Deus, do reino dos céus, contra o império das trevas. E é esse texto, ele está dizendo, se eu expulso demônios, então é porque chegou o quê? O reino. Aquilo que foi perdido em Adão, aquilo que o homem perdeu da sua autoridade, aquilo que ele foi subjugado pelas trevas, aquilo que ele passou como procuração ao próprio diabo, porque ele desobedeceu a lei de Deus, e portanto agora o diabo tem o poder para enganar, iludir as pessoas. Este poder novamente é manifestado a partir da presença do Eterno. Veja em 1 João, no capítulo 3, no verso 7, meus amados. Primeira epístola de João, capítulo 3, no verso 7. Eu vou ler vários versículos para referendar isso ao seu coração. Filhinhos, não deixem que ninguém o engane. Aquele que pratica justiça é justo. Assim como ele é justo, e aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, juntos, para destruir as obras do diabo. O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, Jesus Cristo vem para implantar um reino. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe? O príncipe era Adão. A princesa era Eva. Mas uma vez que eles desobedecem a Deus, a autoridade que eles tinham em grande parte é perdida. E agora existe um príncipe deste século, o diabo, Satanás, que está sendo destronado, que foi destronado com a vinda de Cristo. Ele diz que chegou a hora do quê, meus amados? Do príncipe deste mundo, ou príncipes desse século, em outras versões, ser destronado. Veja, em João capítulo 14, no verso 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Os homens, com voz de homem e animados, ele não tem nenhum direito sobre mim. Jesus está dizendo que o diabo não tem nenhum direito sobre ele. Então a pergunta que me faço, segundo este versículo, é: quem o diabo tem direito? Quais são as pessoas que o diabo tem governo? Qual é a gerência e qual é a autoridade que o diabo tem e sobre quem? Jesus Cristo no deserto, e quando foi tentado, o diabo pega ele, Jesus Cristo, leva no alto de um penhasco, e fala: se você se jogar aqui, mande ordem aos teus anjos para te segurar. E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, o Deus do próprio diabo. Mas escute isso, ele diz assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei o mundo inteiro. Resposta de Jesus: nós só podemos adorar o Senhor, o nosso Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? E essa é a inferência que eu faço. É que quando o diabo vira para ele, e eu sei que ele é o pai da mentira, mas quando o diabo vira para Jesus e fala: eu vou te dar este mundo, é porque este mundo pertence a ele. Que mundo é esse que a Bíblia se refere, pastor? Pastor, então as procurações das grandes entidades e propriedades estão no nome dele? Não é esse sentido. É o sentido do mundo espiritual que afeta e que governa as nossas vidas. Entenda isso, meus queridos. Assim como existem doenças psicossomáticas, ou seja, doenças emocionais que afetam o nosso físico, o mundo espiritual afeta diretamente a nossa realidade. No mundo espiritual não existe neutralidade. E quando Jesus diz que nós só podemos adorar e cultuar a Deus, ele está dizendo sim, no meu entendimento, em outras palavras, porque ele não contesta o que Cristo diz, perdão, o que o diabo diz, ele está dizendo que este mundo jaz do maligno. Eu sei que é um texto forte, eu sei que são verdades fortes, mas Jesus diz: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta, espalha. Sobre quem o diabo tem o governo? Sobre todos. Indistintamente, que não tem um rei, Jesus, no coração. Pastor, mas fulano de tal é bom. Se ele não tem Jesus como rei dos reis, ele tem um príncipe deste mundo como o Senhor. Mas pastor, fulano de tal nunca fez um pacto com as trevas. Eu sei disso. Não explicitamente. Mas o fato de ele não reconhecer Jesus como o seu Senhor, ele está dizendo que existe um governo que está sobre ele. E se você acha que isso é muito verdade, muito forte, eu vou ler alguns versículos para referendar esta verdade. Vejam lá em Colossenses capítulo 1, no verso 13. Abra o seu coração, eu sei que é um texto, são verdades muito fortes. Mas deixe a palavra de Deus dirigir aquilo que é verdade no seu coração e na sua mente, meus amados. Venha comigo. Pois ele nos resgatou, Colossenses capítulo 1, verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do filho do seu amado. Conversão significa mudança de governo. Conversão significa mudança de reino. Conversão significa agora que existe um rei, Senhor Jesus, que vai governar a minha vida. Então eu deixo de estar no império das trevas, da mentira, do engano, do ego, da vaidade, do querer próprio, para estar num jugo suave e leve do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 26, no verso 18, Lucas fala a mesma coisa. Atos 26, 26, 18. Eu vou ler só o 17, só para ficar um pouco mais claro. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, assim aos quais, perdão, eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu posso ler novamente? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de receberem o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mas as pessoas falam, não pastor, eu sou livre, eu não cultuo nenhum tipo de Deus, nenhum tipo de religião. Nós não estamos falando de religião. Estou falando de verdades que estão escritas na palavra de Deus. Aí a Bíblia diz assim, um salmista, o tolo diz, não existe Deus. Ele escolheu um reino. O reino é da minha crença, das minhas verdades. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa? Não, pastor, mas é tanta gente falando. É, porque é o mesmo Espírito. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, que este alistamento do Senhor é para que você seja um sacerdote, é para que você seja um arauto de Deus. É para que você viva em santidade, em separação ao nome de Deus, porque agora você faz parte de um novo reino, em que Cristo te tira das trevas e o coloca na sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as verdades de Deus. Pastor, ainda não estou convencido. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam e discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Outrora vocês eram filhos das trevas. Mas agora vocês são filhos da luz. E talvez esteja palpitando no seu coração: pastor, eu não concordo com isso, porque eu sou uma pessoa de bem, eu pago meus impostos, eu sou fiel à minha esposa, eu sou um bom pai, uma boa mãe. Mas não é disso que se trata. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Participar do reino de Deus, você não participa e você não é chamado segundo as tuas boas obras. Quem pode fazer parte do reino de Deus? Mas antes disso, João capítulo 8, no verso 12, vamos continuar com o nosso raciocínio. Toda a luta de Jesus contra demônios é determinada pela antítese entre o reino dos céus e o domínio de Satanás. João capítulo 8, no verso 12 diz: vamos juntos? Falando novamente ao povo, Jesus diz, juntos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o quê, gente? A luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas. A gente pode até aqui, meu querido, usar uma ilustração muito simples. Se o seu quarto tem blackout, uma cortina de blackout, ou veneziana, e está de manhãzinha, está fechado, está tudo escuro. Se você abre uma frestinha, aquele feixe de luz dissipa a escuridão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa não é uma dimensão apenas para quem é cristão e quem não é cristão, é para toda pessoa, porque quanto mais a verdade você conhece, mais livre você está dos enganos das trevas. Em Apocalipse, no capítulo 20, diz que o diabo veio para enganar as nações. E no próprio texto diz que Jesus Cristo veio para curar as nações. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que todas as coisas são loucuras para o homem natural, todas as coisas espirituais são loucuras para o homem natural, porque eles só podem ser discernidas espiritualmente. Eu já chamei muitas vezes de crente de fanático. E eu jamais entrava numa igreja evangélica e eu falava: vai que o cara me pega lá e me convence. Tá doido que eu entro numa igreja dessa? Você tá doido? Sabe por que não entrava, pastor Luiz? Porque eu era muito sabido no meu auge dos 23 anos de idade. A soberba é achar que o homem é o centro desse universo. Isso é tão sério que o homem durante muitos anos, centenas de anos, achou que a Terra era o centro do universo, porque isso é nada mais do que uma projeção do seu próprio ego. João 1:5. Abram lá, meus amados. João 1:5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. João 3:19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Vamos juntos. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. De quando em quando a gente escuta aqui ou acolá uma piadinha que na realidade ela nem sabe o que a pessoa não tem nem noção do que está dizendo. A gente está na academia, às vezes a gente escuta uma conversa aqui, uma conversa acolá, e a pessoa fala assim: eu não quero ir para o céu não, no céu fica aqueles anjinhos com arpinha, eu quero ir para o inferno, porque no inferno tem lá as mulheres seminuas, tem o chamego, tem não sei o quê. Essas pessoas não sabem o que estão dizendo. O inferno é lugar de tormento. Não é lugar de prazer, não é lugar de deleites, é um lugar de morte, de condenação, de juízo. O lugar, o céu não é um lugar de quadradinho, ai, é de deleites, é da presença gloriosa e majestosa de Deus. Quando nós damos vazão aos nossos sentimentos carnais, nós achamos que nós somos livres, mas nós estamos nos tornando escravos de nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, mas renovar a nossa mente. O que é o sentido de amar o mundo? O mundo que traz o sentido aqui desse texto é todo sistema anticristo, todo governo anticristo. E eu não estou falando de um governo político, até pode ser, mas eu estou falando de um governo espiritual. Vejam em Mateus capítulo 4, estou terminando os versículos aqui e a gente vai chegar a algumas conclusões, meus queridos. Teria muitos outros, viu, meus amados? Eu estou selecionando alguns aqui. Mateus capítulo 4, no verso 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra, da morte. Raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essas foram as primeiras palavras de Jesus no seu ministério sacerdotal. Ele diz: vocês vivem nas trevas, vocês vivem segundo o curso deste mundo. Vocês são norteados segundo o palpitar do seu coração. Vocês são guiados segundo as crenças equivocadas de vocês. Por isso, vocês precisam se arrepender para compreender este reino. Pastor, quem faz parte deste reino? Será que são os de nobre de nascimento? Será os que são os de fina estirpe? Será que são aqueles que têm um status elevado? Será que quem são os cidadãos do reino e quem tem o direito de entrar no reino? E quando nós assistimos aqueles filmes de Princesa Salete, é o que o mata o dragão tem o direito de beijar a princesa. Pastor, eu preciso matar um dragão então, para fazer parte deste reino? Como se pode então as pessoas entrarem neste reino? Quais são os quesitos e os pré-requisitos em mim para fazer parte deste reino? Este reino só faz parte dele daqueles que o Senhor quer que façam parte dele. Não está na sua força? Deixa eu melhorar. Não está nas nossas forças? Não está na nossa capacidade? Não está na nossa inteligência? Não está no nosso status, no nosso conhecimento, na nossa beleza, na nossa esperteza, nas nossas boas obras. Ninguém faz parte deste reino por boas obras. Fazer parte deste reino não está em você, mas está em o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, chamar os seus súditos para banquetear e para fazer parte de um reino triunfante. E como que isso se dá na prática? Qual é o tipo de convite que o Rei dos Reis manda os seus súditos enviar aos homens? É, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a igreja está pregando, melhor dizendo, quando você está pregando, quando nós estamos vivendo este evangelho, você está anunciando que existe um reino. E quando nós entendemos que existe um reino, eu falo: meu Deus, eu estava sendo guiado pelas minhas vontades. O que é uma conversão? Eu estou andando numa direção e Deus muda o sentido da minha vida, eu mudo o sentido da minha direção. Agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, vivo para a glória de Deus. A verdade, meus queridos, que nós nos sentimos muito honrados quando somos chamados para um convite de um amigo, de ir numa festa, de celebrar algum tipo de coisa. Nós nos sentimos amados, queridos. Puxa, fulano de tal lembrou de mim. Eu tenho certeza, Lúcio te fala, que muitos se sentiram honrados lá na sua festa, meu querido, da sua filha. E com certeza. Agora, a verdade, meus amados, é que nós temos um convite do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo eternamente, e diz: todos aqueles que têm ouvidos, ouçam a minha voz, e quem ouvir a minha voz, eu vou manifestar a minha verdade, e a minha luz vai dissipar as suas trevas. E diante disso, quero trazer duas aplicações práticas ao seu coração e ao meu coração, acerca dos cidadãos do reino. Se eu falo de reino, eu falo de poder, de domínio, de glória, de majestade, de comando. Todo cidadão dos céus, todos aqueles que são chamados para fazer parte deste reino, todos aqueles que são comissionados a andar na presença e junto com o Senhor, são chamados para serem adoradores. Meu Deus. O Senhor é tão bom. Não está em mim esse chamado, não está na minha bondade, não está na minha capacidade. Escute isso. Você sabe por que é difícil a gente entender isso? É porque isso põe o seu ego e o meu ego lá no chão, na sarjeta. Fala: está vendo aqui, filho, você não é nada. Não, pastor, o que é isso? Não. E quando a gente escuta essas coisas, isso fere o nosso ego, né? Meus brios. A minha altivez, isso mexe conosco. Por isso Jesus começa o sermão da montanha falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando de uma pobreza do ponto de vista econômico, ele está falando de uma pobreza, de um reconhecimento que nós somos indulgentes espirituais. Ele está dizendo que nós, por nós mesmos, não somos nada sem o Senhor. Jesus, em João capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não, pastor, mas os homens fazem muitas coisas, constroem torres de Babel. É verdade. E diz que naquele grande e glorioso dia, isso tudo será vaidade, será correr atrás do vento. Não terá valor e significado nenhum. Assim são todos aqueles que ajuntam para si e que são miseráveis para com Deus. Quando eu entendo que eu não faço parte deste reino porque eu sou merecedor, mas eu faço parte deste reino porque Jesus me amou, então, Adriana, isso vai gerar adoração no meu coração. Então eu vou me prostrar diante do Rei da Glória e falar: meu Senhor, a Ti toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome. Os espartanos aprendiam algumas lições, eram soldados. E a história conta que eram os soldados mais aguerridos de todos os tempos. E eles, desde criança, dos 7 aos 70 anos, eles aprendiam a lutar. Espartas. E três palavras eram fruto do comando que eles tinham, que deviam proteger a sua nação: sangue, honra e glória. Os soldados espartanos viviam sobre três esferas: sangue, honra e glória. E os soldados de Cristo vivem para adorar o nome de Deus. O apóstolo Paulo diz que todo soldado, nenhum soldado se envolve com as questões deste mundo, porque a sua vontade é satisfazer aquele que o arregimentou. Você vai lá no estatuto da PM, do Distrito Federal, e diz lá que um soldado, um policial, melhor dizendo, se preciso for, ele tem que dar a sua vida em causa do quê? Do Estado. Aliás, é uma desonra muito grande um desertor, é ou não é? Por quê? Porque ele é chamado não para se defender, ele é chamado para defender a sua nação. Ele é chamado para obedecer o imperador, o presidente, porque existe um governo terreno. Mas quando a gente fala de um reino triunfante, inabalável, nós entendemos, meu querido, que nós somos chamados para a manifestação de um reino que não é desta terra. Mas é um reino em que Jesus Cristo diz: venha o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como no céu. Quando você invoca, venha o teu reino, nós estamos dizendo assim, que seja feita a tua vontade, que a cultura dos céus, que a verdade de Deus, que a justiça do Senhor, que a misericórdia do nosso bom Deus, que a beleza, a majestade, a santidade, reine na minha vida, reine sobre esta terra. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Senhor é Deus. Que a glória do teu nome resplandeça. Que o Senhor, de uma maneira extraordinária e sobrenatural, venha sobre a sua vida. Venha fazer parte deste reino. E entenda que você, vivendo na dimensão de adoração e de submissão, haverá um rio de água viva que fluirá do trono de Deus ao seu coração. Eu quero te pedir, Pai, que então que esta paz e que este gozo seja marcado e marcante na vida de cada um. Quando nós vemos na televisão, nos filmes, uma roupa de um soldado romano, nós sabemos a bandeira que ele carrega. Ele ia em nome do imperador, de César. Quando nós vemos a roupa de um soldado, nós sabemos o emblema e a marca com que ele está defendendo. Mas quando nós olhamos para um cristão, nós olhamos ali um filho de Deus, um embaixador de Cristo, um eleito de Deus, aquele que foi feito o Senhor para chamar a cada um como pedra viva, como cooperador do Senhor, para a manifestação da glória dEle. E isso não são emblemas físicos, mas espirituais. Isso é uma marca, e essa marca é o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Então, Senhor, sele os Teus filhos com esta grandeza. E que você possa entender que você não vive por si, e não está só. Há uma bandeira, e essa bandeira está escrito Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor do Universo. É esta bandeira que você carrega, é esta marca que seguimos e vivemos. Eu te abençoo com as ricas bênçãos celestiais, e eu peço, Deus, que o Senhor venha sacudir o teu povo na dimensão que o reino já foi implantado. E a totalidade deste reino se dará na volta de Cristo, é onde Ele olhará cada um dos seus cidadãos, cada um dos seus filhos. Ele olhará nos teus olhos, Ele te chamará pelo nome, e Ele dirá: filho amado, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. Que a glória e a grandeza do nome de Deus sejam explicitadas no nome do Senhor. Quantos de nós, Senhor, temos o orgulho, e não há problema nisso, e representarmos uma multinacional e trabalharmos para um grande empresário? Mas eu quero te pedir, Deus, que eles possam ter a dimensão que esta é uma relação que é honrosa, sem dúvida, que é bendita, sem dúvida, porque coisa alguma o homem recebe se não vier do alto. Mas em última instância, nós vivemos, trabalhamos e nos esmeramos para o Senhor da Glória. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Se você é cidadão, você é um adorador. Se você é cidadão, você é um submisso ao Senhor. Que a tua graça e a tua glória resplandeça em cada um de nós. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, igreja. Antes de nós terminarmos o culto, você que tem seu dízimo, sua oferta para trazer, nós fazemos isso, meu querido, não porque Deus precisa, porque Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Sabe o que Deus quer? É o seu coração, é a fidelidade do seu coração. Então nós fazemos isso como um ato de adoração ao Senhor, meu querido. Damos ao Senhor e devolvemos ao Senhor como um ato de adoração. Então você que tem seu dízimo, sua oferta, traga a casa de Deus como um ato de adoração ao nome do Senhor. Amém, igreja?